TikTok, vou te comer de colher e te deixar no meu estoque. É disso que tu gosta, mas não vem com emoção. Eu não gosto de você, só gosto dos seus peitão. Mas que original, não? Pulei na sua block com meu flowzinho de sensei. Você não passa de um lock, é melhor tu gritar mayday. Fala que é bad rock, mas é kid tipo a Lil Tay. Tu pode vir de glock, vai rodar em goma blade. Pulei na sua block. Você não passa de um lock, lock, lock, lock, lock, lock, lock.